Atenção para o top de 5 segundos. Está começando agora, pela maior rede de rádios do país, o programa Culto Brasil, com pastor Hélder Rodrigues, direto da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Culto Brasil, mais uma distribuição exclusiva da Rádio Estúdio, para a sua emissora. Louve o Senhor com as suas palmas, com a sua voz, com o seu coração. Aleluia, Deus. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou? Ele é fiel. É fiel pra cumprir. Aleluia. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Meu Deus. O meu Deus, aleluia, eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Esse é o nosso Deus que não falha, aleluia. Glória a Deus, nós te adoramos, Senhor. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Você vai declarar: eu tenho a marca da promessa. Aleluia. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Declare com fé, porque você é marcado pelo Senhor. Que ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? Nada pode impedir o Senhor. Aleluia. Que ele me fez. E quem vai me impedir, se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus, o meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. As vozes declaram: meu Deus, o meu Deus. Quero ouvir a igreja do Senhor, amém? Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, Pai. Porque nós temos a certeza, Pai, de ainda que tramem o mal contra nós, o mal não prevalecerá, Senhor, contra a Tua igreja, Pai. Aleluia. Dizia eu na quinta-feira que é muito bom nós nos sentirmos amados, amadas pelos nossos maridos, pelos nossos filhos, pelas pessoas que nos cercam. Só que o amor do nosso marido, do nosso filho, do ser humano de um modo geral, ele pode falhar. Mas nós temos certeza que o amor de Deus não falha, porque é promessa dele, que o amor dele e a misericórdia dele dura para sempre. Então nada pode nos separar do amor de Cristo. Ainda que o teu marido, ainda que o teu filho, que o teu pai, que a tua mãe falhem contigo, o Senhor de toda a glória não falha. E saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Nós vamos continuar louvando o Senhor, porque o amor dele não falha. E que você se alegre, se porventura você está triste por alguém que falhou com você, por alguém que te feriu, por alguém que te machucou. O Senhor não falha, o Senhor é contigo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Engrandecido seja o nome do Senhor, o Deus de toda a glória que não nos desampara, o Deus de toda a glória que não se separa de nós. Aleluia. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Aleluia! Glória a Deus! Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Ainda que o mar se enfureça, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Aleluia! Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Não falha, nunca falhará o amor de Deus. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, declare, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Ele faz. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aplaudo o rei, o rei dos reis, o Senhor que nunca te desampara, o Senhor que nunca falha. Oh Deus, nós te agradecemos pela tua presença, Pai. Te agradecemos pelo teu amor. Te agradecemos, Deus. Porque tantas vezes desanimamos, tantas vezes nos abatemos, tantas vezes perdemos a direção. Mas o Senhor, Deus, nos promete que estaria conosco, Pai, todos os dias das nossas vidas, até a consumação, Pai, deste século. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque apesar de toda glória, de toda grandeza, o Senhor se inclina, Senhor, para ouvir o nosso clamor. O Senhor olha para nós com um olhar de misericórdia, Pai. Porque ela, Senhor, é a causa de não sermos consumidos, Deus. O teu amor, Senhor, a tua misericórdia se renovam nesta manhã sobre as nossas vidas. Senhor, neste momento eu quero entregar a tua igreja nas tuas mãos. Pai, tu conheces cada um que aqui se encontra. Tu sabes, Espírito Santo, a necessidade de cada um, Pai. E nesse momento, Pai, através desta canção, Senhor, nós vamos colocar nas tuas mãos, Senhor, tudo aquilo que precisamos, porque nós cremos que no Senhor está a cura de tudo que precisamos. No Senhor está tudo o que precisamos, todas as soluções estão em Ti, Senhor. Por isso vem nesta manhã, Senhor, sara corações, cura feridas, Deus. Glorifica-te a Ti mesmo, Senhor, nesta manhã, Deus. Em nome de Jesus. Santo, santo, santo. Santo, santo é o nome do Senhor. Coloque as suas necessidades diante do Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas curando todo o meu ser. Confio em Ti. Confio em Ti. Declare que Ele é a cura. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti. Declare: confio em ti. Confio em ti. Ele é a cura. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para Ele. Impossível. Diga isso com fé, crendo, nada, porque nada é impossível para Ele. Impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tu. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia, Deus. Irmãos, nós vamos louvar o Senhor mais uma vez com essa canção. E eu gostaria de chamar você aqui à frente do altar do Senhor. Você que fala assim: eu estou entristecida. Eu tenho colocado algo nas mãos do Senhor e até agora eu não recebi. Eu tenho desanimado. Eu estou doente. Eu tenho uma causa para ser resolvida. Eu quero chamar você aqui na frente. E nós vamos louvar o Senhor com essa canção mais uma vez. Porque nele está a cura. Porque nele está a solução dos seus problemas. Aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio. Ele é a vida. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Apresente ao Senhor os seus problemas. O Senhor está neste lugar e Ele é o maior interessado de você ser abençoado. E acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti. Declare, confio em Ti. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Estamos apresentando Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. A Ti, Deus, a nossa esperança está em Ti, porque o Senhor é Deus de toda a eternidade, e de eternidade a eternidade reina o Teu nome. O Senhor disse a Moisés, para subjugar uma nação, o Senhor trouxe uma promessa e um cajado àquele homem, para enfrentar Faraó e os seus cavaleiros. E Moisés disse, mas eu não tenho autoridade, eu não tenho poder. E o Senhor disse a Moisés, eu sou. E com uma promessa, e com um braço forte, o Senhor libertou Israel do cativeiro, 430 anos de escravidão. Porque quando o Senhor ordena, o mar vermelho é aberto. Quando o Senhor diz, o mar vermelho é fechado. Nada é impossível para o teu nome. O anjo apareceu a Maria e disse: serás envolvidas com o poder do Altíssimo. O poder do Altíssimo te envolverá, porque não há limites em todas as minhas promessas. Aqui estão os teus filhos, as tuas filhas, Deus, aqui à frente. Aqueles que nos ouvem pela rádio. Talvez estejam muitos amargurados e abatidos por dores nos relacionamentos, por frustrações geradas e produzidas por expectativas não cumpridas ou não realizadas. Mas a tua palavra diz: vinde todos que estão cansados, vinde todos que estão fadigados. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, Deus, eu quero te pedir o consolo do teu Espírito, na hora da tribulação, da angústia, do sofrimento, das lutas, das inverdades, dos intempéries desta vida. Porque o Senhor diz: felizes os que choram, porque serão consolados. Mas nós queremos te pedir não apenas, Deus, o consolo, uma renovação do teu Espírito, um preenchimento da tua presença, que deu autoridade a Moisés a pelejar não a sua peleja, mas a pelejar a tua própria peleja, Senhor. Então, Deus, traga agora da tua presença graciosa e gloriosa o fortalecimento e o revestimento da tua presença aos teus filhos e às tuas filhas que aqui se encontram. Como disse aquele centurião: eu não sou digno, Deus, de recebê-lo em casa, mas basta uma palavra tua para que o Senhor mude a minha sorte. E Jesus disse: grande esta fé. Eu não vi uma fé comum, nem comum em Jerusalém, uma fé como essa. Faça conforme a tua vontade. Se sem fé é impossível agradar a Deus, então com fé nós honramos e agradamos a Deus. E a palavra do Senhor te ensina e me ensina que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscarei em primeiro lugar a sua justiça e estas coisas, as necessidades mais intrínsecas da sua e da minha vida serão completadas e preenchidas no Senhor e pelo Senhor. Nós te abençoamos e te louvamos, Pai, porque podemos confiar em Ti, porque o Senhor é imutável. Aquilo que o Senhor fez no Antigo Testamento é o que o Senhor fez no Novo Testamento, é o que o Senhor continua fazendo nos dias de hoje. Podemos confiar em Ti, Deus, porque o Senhor é soberano acima de tudo e de todos, porque absolutamente nada foge do Teu controle, nenhuma folha cai sem a Tua permissão. Podemos confiar em Ti, porque o Senhor tem todo o governo, toda a majestade, toda a glória sobre esta terra e sobre tudo que existe nesse universo e nas nossas vidas. Podemos confiar em Ti, Senhor, porque do Teu trono emana toda a justiça e toda a retidão, porque tudo que o Senhor faz é perfeito. Podemos confiar em Ti, porque o Senhor é um Deus de amor, e tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito e é agradável. Fortalece o coração dos teus filhos e das suas filhas que aqui se encontram. Eu te peço assim em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar mais uma vez. É só o refrão da música, meus queridos. Eu queria que você fortalecesse seu coração nesta verdade. Amém? Creio que Tu és a cura. Oh, glória. Creio que és Tu. Creio que Tu és a ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Posso ver um glória a Deus aí, igreja? Aleluia. Quero chamar as crianças aqui à frente. Elas vão continuar participando da Escola Bíblica de Férias. Somos mais do que vencedores. É um texto que está em Romanos, no capítulo 8. Fazendo remissão aí à Copa. Bendito seja o nome de Deus. Pai, nós abençoamos os pequeninos. O Senhor que disse, não embaracei eles, porque deles é o reino dos céus. E sabemos, Pai, porque o reino de Deus é deles, porque há uma confiança e uma dependência absoluta, Senhor, sobre os seus pais. Assim também nós, filhos de Deus, devemos ter esta dependência e esta confiança no Senhor. Então, Deus, derrame da Tua graça, da Tua paz, das Tuas bênçãos aos nossos filhos. O Senhor diz que nós não teríamos filhos para calamidade, eles não trabalhariam de balde. Então, Deus, nós pedimos a Tua proteção, o deitar e levantar deles sejam sempre guiados pelo Teu Espírito. Abençoe as professoras, a todos que estão trabalhando na Escola Dominical em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Vão na paz, crianças. Graça e paz, igreja. Abra a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 9, no verso 19. 1 Coríntios, capítulo 9, no verso 19. Tem quatro domingos que eu estou pregando sobre unidade, sobre comunhão, sobre a importância de vivermos juntos, em amor, numa só família. Mas hoje, em virtude da Copa, eu vou fazer uma remissão sobre a Copa, não vou falar de futebol aqui, porque eu não tenho essa autoridade, mas eu quero falar de alguns princípios acerca do esporte. E nos próximos domingos nós vamos continuar esse tema falando sobre unidade. Amém, igreja? 1 Coríntios, capítulo 9, verso 19. Diz assim as Sagradas Escrituras: porque embora seja livre de todos, o apóstolo Paulo está declarando, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não estivesse livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura, diga comigo, para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Deus, aqui está a Tua palavra santa, e eu quero Te pedir, Pai, que o Senhor nos dê discernimento mais aprofundado acerca da Tua vontade, e que o Senhor nos inspire, por meio da Tua palavra, por meio de Paulo, Deus, de como um cristão deve viver, a sua fidelidade, o seu fervor em relação ao seu reino e o chamamento e a vocação bendita e celestial que o Senhor tem a cada um de nós. Muitos de nós criticamos, Senhor, a seleção brasileira por muitos motivos, porque queríamos mais garra, determinação, mais planejamento. Mas eu quero, Deus, te pedir que o Senhor traga luz, se nós, como cristãos, participantes de um reino triunfante e inabalável, como nós temos nos procedido, como nós temos procedido em relação ao Senhor, em relação à tua casa, em relação à sociedade. Derrama da tua verdade, da tua graça em Cristo Jesus. E a igreja diz: como seria o mundo se não tivesse esportes? O esporte é uma grande idade, o esporte produz muitas virtudes e muitas questões emblemáticas na vida do ser humano e na sociedade. O esporte nos leva a uma boa saúde física, mental. O esporte nos ensina a psicomotricidade. O esporte ensina a importância da socialização. Ele estimula e desenvolve a socialização. O esporte educa acerca da disciplina e revela a importância de andar conforme regras, porque a gente só pode jogar numa partida se cumprirmos aquelas regras, senão vamos ser penalizados. O esporte tem a grandeza de levar o ser humano à superação, a evitar, a levar o ser humano a uma motivação tamanha para não evitar, para evitar as drogas, evitar tantas coisas ruins neste mundo, porque tem um norte, tem uma direção. O esporte tem a capacidade de ensinar as crianças de uma maneira lúdica, meus amados, a importância de, se for um esporte coletivo, de trabalhar em equipe, de se importar com o coleguinha ou com o atleta que está jogando com ele, de respeitar o adversário, de entender a capacidade de liderança quando tem um capitão no time, de entender a importância de um técnico que é uma figura de um amigo, de um companheiro, de que orienta, que traz o norte, de entender o que é a autoridade por meio de um juiz, de aprender, meu querido, a vencer, mas sobretudo, aprender a perder. O esporte tem, meus amados, todas essas características, e como se isso fosse pouco, o esporte ainda quebra fronteiras. O esporte leva a nações a se unirem, a viverem a despeito de diferenças, a viverem em nome da paz. O esporte tem, meu querido, então, esse aspecto de agregar, de somar, de mostrar ao homem, meu querido, coisas que estão além dele próprio, porque estão treinando, competindo em prol de algum objetivo maior. A verdade, meus amados, é que o esporte, se nós pudéssemos resumir, eu resumiria em duas grandes palavras: superação e glória. Quando se fala de esporte, se fala de superação e de glória. E o apóstolo Paulo pega, meu querido, o exemplo grego das Olimpíadas da época para falar de algo muito mais glorioso do que o próprio esporte. E é sobre isso que eu quero falar com você, uma glória maior do que a glória do esporte. E esta glória é a glória do reino de Deus. Essa é a glória da verdade sublime, imutável, perfeita, majestosa de Deus. O apóstolo Paulo disse: tudo eu suporto por conta dos eleitos de Deus. Paulo tinha um senso de vocação, um senso de chamado de Deus tão grande que ele diz que nenhum soldado que é regimentado se envolve com as questões desta vida, porque o seu desejo é satisfazer aquele que o regimentou. Paulo se via como um soldado de Cristo, Paulo se via como um atleta do Senhor, e ele pega exemplos de atletas e soldados para mostrar a importância do comprometimento, de mostrar a importância da garra, da determinação, de você ir além dos seus próprios limites, não em prol de você próprio, mas em prol do Rei da Glória, daquele que é e será eternamente santo. Quando nós falamos do Evangelho, nós falamos das boas novas, e quando nós falamos das boas novas, nós falamos pelo menos de dois grandes pilares. As boas novas significam, em primeiro lugar, revelar que você e eu somos pecadores, que você e eu estávamos destituídos da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte, portanto todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Esse é o grande primeiro pilar. Mas o segundo pilar do Evangelho é que Deus não quer mostrar o nosso erro para nos condenar. Deus não quer mostrar o nosso erro para nos impulsionar para baixo, mas para nos libertar. Por isso a palavra de Deus diz, Jesus declara, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Evangelho, portanto, é essa relação, um binômio entre mostrar que você é pecador e revelar que Deus te ama. Apesar de nós sermos pecadores, há um Deus que é justo e fiel, misericordioso e bondoso para perdoar todos os nossos pecados quando nós reconhecemos que somos pecadores e quando nós reconhecemos diante do Senhor dizendo, Deus me perdoe. E aí existe um advogado que é justo e fiel para perdoar todos os nossos pecados e nos justificar de toda injustiça, Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador de cada um de nós. Então, meus amados, o Evangelho é a causa mais nobre da vida. Quando falamos de Evangelho, nós não falamos de uma glória terrena, mas nós falamos de uma glória celestial. Quando nós falamos do Evangelho, meu querido, nós estamos falando acerca da eternidade. E por isso eu quero trazer três aspectos em que eu vejo nesse texto, em que Paulo tem muito a nos ensinar fazendo uma correlação com o esporte. A primeira verdade é que o apóstolo Paulo se tornou escravo, está no versículo 19, o apóstolo Paulo se tornou escravo de todos, para ganhar algumas pessoas. Como que pode um homem, ele diz assim, eu me fiz escravo de todos, apesar de ser livre, a fim de ganhar algumas pessoas? Como que pode um homem, então, se sujeitar a todo tipo de pessoas? Como que pode, então, a pessoa estar disposto a se anular muitas vezes em favor de algo que está maior do que a sua própria vida? Ele estava disposto porque ele amava a Deus mais do que a sua própria vida. Aliás, este é o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, inclusive da nossa própria vida. Engrandecido seja o nome de Deus, porque Paulo então, meus queridos, com judeus ele se fazia judeus. Aqueles que seguiam a lei, os fundamentalistas, ele fazia isso. E aqueles que não tinham lei ou não seguiam a lei, ele também agia desta forma. E com os fracos, ele se fazia fracos, a fim de ganhar alguns para o reino de Deus. Paulo tinha a compreensão que ele jogava não um jogo comum, mas o jogo da vida e da eternidade, segundo um propósito do próprio Deus e não para a própria glória dele. E é interessante, meus queridos, porque Paulo se diz livre. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. Paulo diz que ele era livre porque ele não estava preso aos seus desejos pecaminosos. Ele não estava preso às paixões da carne. Aliás, o apóstolo Pedro diz, deixai as paixões da vossa carne, da vossa mocidade, melhor dizendo, porque elas fazem guerra contra a vossa alma. O apóstolo Paulo, ele era um homem livre, porque ele entendia que tudo era lícito, mas nem tudo convinha. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica, e eu não deixarei que nada me domine. O grande ídolo, meus queridos, do ser humano é ele próprio. Pessoas que vivem em favor, em prol dos seus sonhos, em detrimento da vontade de Deus. Paulo era livre de si próprio. Paulo era livre dos valores mundanos e por isso ele decidiu se fazer escravo de todos. Mas o oposto não é verdadeiro. A pessoa que é escravizada dos seus desejos, ela jamais será livre. A pessoa que é escravizada pelos seus ídolos, ela jamais será livre. A pessoa que é escravizada do sexo, da bebida, das drogas, ela não consegue ser livre enquanto ela não for liberta. Então, o que Paulo está dizendo é que a despeito de ele ser livre, ele tinha uma visão muito maior do que ele próprio. Muito maior do que a sua própria existência, a sua vida, porque ele tinha a compreensão que ele estava lutando, correndo, não como quem corre sem um alvo, não correndo por uma coroa perecível, mas por uma coroa imperecível, que é a coroa da vida, aqueles que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Muitos dos nossos problemas e das tribulações que nós enfrentamos é porque nós estamos ainda muito ligados à matéria, em detrimento daquilo que é da vontade celestial do nosso Deus. Você sabe por que Paulo se fez livre então? Perdão, escravo de todos? Porque ele entendia em primeiro lugar a sublimidade do reino de Deus e porque ele amava o Senhor acima de todas as coisas. Paulo então, meus amados, ele tinha uma identidade cristã. Ele tinha uma marca na vida dele, e esta marca era viver para Cristo e morrer para Cristo. E tudo que ele fazia era para engrandecer o nome de Cristo. Paulo tinha uma identidade aflorada em Cristo, porque ele caminhou muito tempo com o Senhor. Porque ele tinha muita intimidade com Deus, e por ter tido muita intimidade e muitas revelações da parte de Deus, o seu caráter, a sua identidade, ela foi transformada segundo a vontade de Deus para manifestar a vontade do Senhor. E isso é uma das coisas mais profundas do Evangelho. A conversão significa dizer que eu estava numa direção, que eu estava num caminhar, no caminhar dos meus sonhos, dos meus projetos, dos meus afazeres, das minhas vontades, dos meus descansos, e agora que eu estou andando numa direção, Deus traz uma luz, uma verdade, e eu mudo esta direção porque eu entendo que há um propósito além da minha própria vida, e este propósito eu vou seguir. Então Paulo entendeu o que é ser filho de Deus. Ser filho de Deus é porque nós temos um Pai, que é Deus. E este Pai, de glória em glória, vai transformar o seu coração e o meu coração para nós termos uma identidade não carnal, mas uma identidade celestial, uma identidade que vem do Pai das luzes, o Senhor Deus, o Rei de toda a glória. Por isso ele dizia que se fazia fraco com os fracos, forte com os fortes. Paulo, meu querido, ele tinha essa identidade de Cristo, e esta identidade de Cristo levava ele a ter uma humildade tremenda. E você sabe por que ele tinha essa humildade? Porque ele entendia que ser humilde não é um ato de desvalorização. Paulo tinha um desejo natural em servir, porque ele sabia que isso não levaria ele a se tornar menor. Aliás, Jesus diz: o maior é o que serve. Paulo ensinou a nós a questão do perdão, porque perdão não é ato de fraqueza, mas de grandeza. Paulo nos chama para um ministério da reconciliação, através em 1 Coríntios 5, porque ele tinha a compreensão, meu amado, que um pacificador precisa ter domínio próprio, amor e sabedoria. Paulo tinha o reino absoluto e prioritário acima de todas as coisas, porque ele tinha uma identidade forjada no próprio Cristo. Eu trouxe aqui hoje a revista Isto É, do dia 9 de julho. Essa reportagem que foi escrita, essa entrevista, melhor dizendo, que foi feita da psicóloga Kátia Rubio, ela foi escrita antes da derrota do Brasil contra a Alemanha. E eu queria trazer algumas informações que ela trouxe acerca da avaliação que ela fez da seleção brasileira. Quem é Kátia Rubio? Professora da Escola de Educação Física e de Esporte da Universidade de São Paulo, psicóloga do esporte, autora de 18 livros, membro da Academia Olímpica Brasileira e foi supervisora da equipe multifuncional da Seleção Olímpica e da Paralimpíada da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. E essencialmente ela vai avaliar o aspecto psicológico dos jogadores, essa doutora, especialista em esportes, na psicologia de atletas. E essencialmente essa entrevista gravita quando houve o choro da seleção brasileira quando o Brasil foi para o Chile na nos pênaltis, e houve choro. Júlio César, o capitão, ficou sentado na bola de costas para o pênalti. Os comentaristas têm falado demais sobre isso. E aí foi feita a seguinte pergunta: o que aconteceu com a seleção mostra que há insegurança no grupo? Acerca daquele choro, da atitude. Palavras dela. Aspas. Nossos atletas sabem ser jogadores do Manchester, do Barcelona, ser campeão por esses clubes, de quem são meros funcionários. A Copa é como uma guerra. E para viver a seleção há que ser soldado. A guerra, o campo de batalha, no Mundial é aqui, onde se fala a mesma língua dos jogadores, onde as suas raízes estão fincadas. Eles não sabem ser brasileiros, no sentido de não saberem ser soldados do exército do povo. São brasileiros que desaprenderam a ser brasileiros, mas estão voltados a ser Brasil. Qual a identidade eles têm com o Brasil hoje? Pouca. A expressão que marca a relação deles com o Brasil é a saudade. Saudade da comida, da língua materna, da família. Isso prova que por mais dinheiro que ganhem no exterior, o coração deles está aqui, mas não sabem o que fazer com a própria alma. Por isso o choro, que é a manifestação incontrolável da alma. E aí ela vai discutindo alguns tipos de choros, que existem choros que é sinal de grandeza e alguns que é sinal de fuga ou de fraqueza. E aí foi uma outra pergunta é feita a ela, que diz: o que estaria acontecendo com este grupo da seleção? Aspas. São atletas que muito cedo passaram a atuar na Europa e aprenderam a ser profissionais em grandes negócios chamado futebol. Essa experiência ninguém tira deles. Só que a Copa não é um campeonato europeu ou de clubes. Ela envolve algo chamado identidade nacional. E para isso, eles não foram preparados emocionalmente. O tipo de embate de uma seleção é diferente do que acontece entre times que nada mais são do que empresas. Jogar com a camisa da seleção significa levar adiante algo que eles não têm consciência porque não foram preparados para isso. Por isso o choro no hino, ali não é um salário que está em jogo. Mesmo que eles não tenham ideia disso, ocorre um processo inconsciente de entendimento que aquele jogo é completamente diferente de todos os jogos que já fizeram na vida. É uma novidade. Eles não têm preparo para isso, porque a seleção se reúne apenas 2 meses antes da Copa e, portanto, se dá o descontrole emocional. Essa é a leitura de uma psicóloga, especialista em esportes. E a leitura central que ela faz nessa entrevista, no meu entendimento, é falar da identidade desses atletas. Uma identidade que não estava muito bem adequada, uma identidade nacional. E quando eu li essa reportagem, foi daí que surgiu esse sermão de hoje, eu me fiz a seguinte pergunta: será que você, cristão, tem a identidade de Cristo? Será que você entende a grandeza de não representar a nação brasileira, mas representar Jesus Cristo, o Rei da Glória? Será que nós entendemos quando a Bíblia diz que não devemos dois crentes entrar em juízo contra, na justiça, no tribunais de ímpios, porque nós estamos desonrando o nome de Deus? Será que nós entendemos a grandeza de sofrer o dano muitas vezes para não envergonhar o Evangelho? Será que nós entendemos, meu querido, que é ser cristão, que é um pequeno Cristo, um seguidor, um discípulo de Jesus? E por ser um discípulo de Jesus, nós temos que fazer, agir e pensar como Cristo agiu, pensou e falou? Será que nós temos essa identidade celestial de Cristo, meu querido, que quando alguém pisa no seu calo, você responde com braveza, com ira, em vez do perdão? Será que nós temos essa identidade de Cristo, meu querido, quando alguém vem, alguma pessoa está dificultosa, com uma dificuldade de alguma coisa, você para para ouvi-la, para para amá-la, para estender a sua mão? Ou você só pensa nos seus sonhos, no seu reino, na sua vontade? Será que nós temos esta identidade de Cristo, meu querido, de nos suportarmos mutuamente por amor a Cristo? E a despeito da sua vontade, da minha vontade, meu querido, há um projeto maior, há um propósito maior do que a sua própria existência, que é o reino de Deus, triunfante e inabalável para a glória do nome de Deus. Você está ouvindo Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Nós muitas vezes criticamos o atleta da seleção brasileira porque faltou garra, empenho, táticas, estratégicas. Não vou entrar nisso aqui porque eu não tenho essa autoridade para falar nesses termos. Mas eu queria saber, você como um atleta do Senhor Jesus Cristo, você como um homem que é chamado para a glória de Deus, qual tem sido o seu empenho? Qual tem sido a sua dedicação? E aqui vem um segundo aspecto que eu vejo o apóstolo Paulo, ele diz, ele se fez escravo, apesar de ser livre com todos, para ganhar algumas pessoas. E esse texto nos ensina que ele se empenhou com todas as suas forças em nome do Evangelho. Versículo 25, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Você se submete a um treinamento rigoroso pelo Evangelho? Quantos de nós temos preguiça de ler a Bíblia? Para assistir, meu querido, televisão passa 2 horas, 3 horas. Meu Deus, caramba, 2 horas aqui já passou? Já se passaram? Paulo, ele está pegando a ideia de superação e de dedicação de um atleta e falando, eu quero fazer isso e mais do que isso. Porque eles correm para receber uma coroa corruptível. A minha corrida é para uma coroa incorruptível, por isso eu vou fazer muito mais do que eles. Eu não corro sem alvo, eu corro com um propósito, um destino, uma missão e uma função, e esta missão e essa função não foi uma escalação minha, mas uma escalação celestial. Por isso ele diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo, avanço para o alto, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo. Quando ele diz que eu esmurro meu próprio corpo e reduzo ele à escravidão, ele não está falando de você se autoflagelar. Não é isso. Não é você fisicamente pegar lá e começar a te dar soco na sua cara. Pastor, eu estou todo dolorido aqui porque eu ouvi a pregação. Não, meu amado, não. Ele está dizendo de mortificar a sua carne, de mortificar os seus desejos egoístas, avarentos, mentirosos, cobiçosos e assim por diante, porque isso faz guerra contra a nossa própria alma. Estão se falando tanto que foi uma vexame, uma grande vergonha o que o Brasil sofreu contra a Alemanha. Afinal de contas, somos os melhores ou estamos entre os melhores. Mas qual é a sua dedicação no reino de Deus? Somos bons para culpar um, A, B, apontar, mas a minha pergunta, à luz da Bíblia, é qual a sua dedicação no reino de Deus? E muitos de nós nos tornamos negligentes e mistificamos a nossa preguiça espiritual. Justificamos, meu querido, o nosso falta de empenho, porque fala, não, mas Deus vai prover, e o cara está lá preguiçoso, não está dedicado, ele está falando que Deus vai prover. Deus não patrocina a preguiça, porque a preguiça é pecado. Deus não patrocina a negligência, porque Deus é diligente. Deus não patrocina, meu querido, o erro. Deus patrocina aquilo que é justo, bom, perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. A gente confunde um pouco a graça de Deus, e essa é uma das verdades mais sublimes e extraordinárias, que as maiores dádivas que você e eu recebemos vêm dos céus. As pessoas falam que nada cai do céu, as melhores coisas caem do céu, porque vem de Deus. Amém, igreja? Entretanto, existe o princípio da semeadura, que aquilo que o homem semear, ele vai colher. De Deus não se zomba, porque o que o homem semear, ele vai colher. Qual é a sua dedicação no reino de Deus? Qual é a sua dedicação com a marca de Cristo? Nós somos cristãos, e por sermos Cristo, nós temos um emblema, uma marca, um chamado, uma vocação, que é sermos imitadores de Cristo. Eu acho que você já ouviu alguma coisa do tipo: eu não vou seguir esse tal Deus que você segue, porque você fazendo o que você faz, que vantagem há? Não, meus amados. O apóstolo Paulo, ele esmurrava o seu próprio corpo. Ele reduzia à escravidão o seu próprio corpo para nos ensinar que ele mortificava o seu próprio eu, porque existia uma causa maior. Você nunca verá um atleta de alta performance, de ponta, se ele não treinar muito, se ele não se dedicar muito, se ele não for perseverante, constante e superar muitas vezes seus próprios limites. Você nunca verá. E nós precisamos, como cristãos, resgatar essa verdade dos atletas. Quando nós falamos de esporte, então nós falamos de superação e de glória. E quando nós falamos de cristianismo, nós falamos da graça de Deus, mas também nós falamos de empenho que nós devemos ter para exercitar o dom que Deus deu a cada um de nós. Eu falei dois domingos consecutivos que todo cristão tem dons. E cada dom que nós temos, meu querido, que é nada mais uma capacitação espiritual para a manifestação da glória de Deus e a edificação do corpo de Cristo, cada dom que Deus nos dá precisa do seu empenho, da sua diligência. O que ensina, esmera em fazê-lo. O que profetiza, segundo a sua fé. O que exerce misericórdia, faça com misericórdia. O que, que faça contribuições, que faça com alegria. Cada dom que Deus nos dá, existe uma contrapartida. O dom é dado de graça e pela graça, mas existe uma contrapartida de uma exigência pela sua vida para exercer este dom que Deus te deu. Para que não pare dúvida nos nossos corações, existem aqueles que enterram os seus dons com medo, e naquele grande e glorioso dia o Senhor vai te prestar conta deste dom e talento que você enterrou. Atletas de alta performance, ele tem habilidade física, habilidade de técnica, e que ela é potencializada e ampliada com muita dedicação. Eles cuidam da comida, do dormir, do estado emocional, treinam para receber uma coroa corruptível. E nós? Aí a gente fala de fazer jejum. Pastor, eu não vou fazer jejum não, sabe por quê? Não fala, né? Mas porque tem preguiça. Aí a gente fala para fazer uma campanha de oração, de leitura da Bíblia. Então, meu querido, tire 20 minutos por dia para ler a Bíblia. 20 minutos! Não, mas eu não tenho tempo. Criticamos tantas pessoas, os atletas, mas não esquecemos que nós temos um chamado muito mais glorioso, que é a manifestação da glória de Deus. E nós não temos nem sequer, passando de longe, a dedicação de um atleta. Terceiro e último lugar. O evangelho é a causa mais nobre da vida, por isso, Paulo vivia com grande expectativa. Diga comigo, Paulo vivia com grande expectativa. O Parreira falou que o Brasil estava com a taça na mão. Paulo Parreira, né? Paulo tinha compreensão que ele estava com a taça na mão, e essa taça não é roubada por ninguém, porque é dada por Deus. Eu corro, não sem alvo. Aqui está o Osman, que é corredor. Balança a mão aí, Osman. Balança a mão. Isso. Uma das coisas espetaculares da corrida, gente, é você pensar na meta. Você está lá nos 10 km da vida, está doendo tudo, sim, do quê? Você tem que pensar não na sua dor, mas de vencer o seu limite e falar, falta pouco. Enfim, não olhar para a dor, a dificuldade, as dificuldades, mas vencer isso pensando no resultado. Eu me propus a isso e eu vou até o fim. Não existe atleta de alta performance que não se supere, meu querido. A gente está na academia, uma vez eu estava na academia com o cara e estava lá no espino. Meu coração estava isso já tem uns 4 anos. Meu coração estava em 168 batimentos cardíacos. O cara falou assim, chega no seu limite e ultrapassa. Eu falei, beleza, Jesus, vou para o céu agora mesmo. E ele está certo. Como um treinador, ele tem que estimular a você suprir, vencer as suas limitações, e quanto mais você se prepara, mais o seu corpo responde positivamente. Não há nenhum problema nisso. Mas quisera eu que cada um de nós tivéssemos esta mentalidade para o reino de Deus. Paulo corria com alvo, porque ele não era guiado pelo sabor das suas emoções. Quando nós falamos então de um atleta de alta performance, necessariamente tem que ter muita paixão por aquele esporte. Senão o cara não vai treinar 5, 6 vezes por semana, 4 vezes na semana, 8 horas, 6 horas por dia. Ninguém, meu querido. Porque ele ama aquele esporte. E ele quer também os louros daquilo que aquele esporte pode dar. Ninguém se empenha fervorosamente se não amar o Senhor acima de todas as coisas. Logo, o seu compromisso com o reino de Deus demonstra o tamanho do seu amor para com Cristo. O nosso compromisso com o reino de Deus revela o quanto nós amamos ao Senhor. Eu vejo 3 aspectos da visão de alcançar o prêmio que Paulo tinha, da grande expectativa que Paulo tinha. A primeira está no versículo 23. Tudo isso faço, tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Ou seja, Paulo então esmurrava o seu corpo, reduzia a escravidão, corria não sem alvo, se tornou escravo para com todos, para ser o quê, gente? Participante do reino de Deus. Deus não precisa de ninguém, Ele é Deus, mas Ele nos deu, meu amado, a graça de sermos coparticipantes do reino de Deus, lavouras do Senhor, cartas na mão de um Deus vivo, perfumes de Cristo, luz deste mundo, não pela nossa glória, mas a luz que há de Cristo em nós, refletindo sobre as outras pessoas, sal desta terra. Povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio universal, pedras vivas. São todas palavras, figuras de linguagem para mostrar para você e eu que nós, meu querido, apesar de Deus não precisar de ninguém, o Senhor te chama e me chama, vocaciona para que sejamos coparticipantes deste Evangelho. E naquele grande e glorioso dia, o Senhor olhará nos teus olhos e falará, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei. Portanto, essa é a segunda visão que Paulo tem. A primeira é de ser coparticipante do reino de Deus. E a segunda é receber uma coroa que não perece, imperecível. A glória do homem acaba, meu querido, a mão do homem que aplaude é a mão que apedreja. Mas a glória de Deus, a presença do Senhor, tudo que Deus faz, Ele não faz, meu querido, para depois te tirar ou para te condenar, não. É para a graça e a bondade dEle próprio. Se nós entendemos que está posta a eternidade, que está posto uma coroa imperecível para todos aqueles que foram fiéis ao seu chamado, como uma consequência da nossa salvação, Então a minha motivação e o meu empenho, o meu compromisso será muito maior. Diz que a diferença entre uma galinha e um porco é que a galinha, ela está envolvida no processo para você comer um ovo. E o porco está totalmente compromissado para você comer o bacon. Eu não vou chamar o crente porco, porque não ia pegar bem aqui, né? Mas a palavra de Deus diz assim: eles não amaram as suas próprias vidas. Eles subjugaram reinos. Eles foram cerrados ao meio, transpassados, mortos, humilhados, porque tinham a sua vida preciosa no Senhor. O apóstolo Paulo diz: para mim morrer é Cristo e o viver. Viver é Cristo e morrer é lucro. O apóstolo Paulo tinha a grandeza, a vocação e o entendimento do chamado dele. E aqui, meu querido, é como Tostines, eu não sei o que começa primeiro, mas é assim. O fato dele ter essa visão tão apurada do reino de Deus, Deus se revelava a ele de uma maneira muito graciosa. E por Deus se revelar a ele de uma maneira muito graciosa, ele tinha uma visão muito ampla do reino. Eu não sei o que começa primeiro e não importa, meu querido. A verdade é que quanto mais visão celestial você tiver do reino, mais Deus se revela a ti. E quanto Deus mais se revela a ti, mais visão você tem do reino. E quanto mais visão você tem do reino, maior é o seu amor com Cristo. E quanto maior é o seu amor com Cristo, mais o seu compromisso, mais a glória, mais a presença de Deus. Porque Paulo tinha a compreensão daquilo que ele fazia, que era para a glória de Deus. A expectativa de Paulo então se resumia a ser coparticipante do reino, receber uma coroa incorruptível, e por isso ele esmurrava o seu próprio corpo para não envergonhar o evangelho. Por que não envergonhar? Você fala do amor de Deus, do perdão, da graça, aí alguém mexe com você e você não perdoa, mas você prega sobre o perdão. A gente prega sobre a pacificação, a gente prega sobre a comunhão, mas a gente não vive isso. Eu quero concluir, dizer a você, eu queria que você remetesse essa copa. Eu fiquei triste também, viu, gente, com o Brasil ter perdido. Eu queria que o Brasil ganhasse, mas eu queria que você fizesse uma releitura, que aqueles atletas, e essa é a nossa tristeza, eles não estavam, aqueles 23 atletas, jogando para si, eles estavam jogando, representando uma nação brasileira, uma nação, e por conta, no nosso caso, a brasileira. Eu queria que você olhasse para a Copa com outros olhos e pensasse assim: Deus me chama a ser um atleta, e aquilo que eu fizer no dia a dia, por meio dos meus relacionamentos, do meu caráter, no meu trabalho, a forma como eu lido com a minha esposa, a maneira como eu educo meus filhos, tudo isso pode redundar na honra ao nome do Senhor Jesus ou na desonra ao nome do Senhor Jesus. Ah, porque Fred não fez nada, porque isso, onde já se viu, essas pernas de pau. Tomara que não exista pessoas que não são cristãs e te chame de um perna de pau de Cristo. Não, meus amados, que nós possamos nos empenhar numa certeza. Como é bom ser um instrumento de Deus para a glória de Deus. O jogo passa, o futebol acaba, mas o reino de Deus é inabalável. Pastor, você gostou de ter ido no estádio? Gostei muito. A única coisa que eu não gostei, o povo fala palavrão demais, gente. É um negócio. E eu falei para meu pai: porque a boca fala que o coração está cheio. O que você tem falado para sua esposa no dia a dia? Qual tem sido o seu agir no seu trabalho? Tem crente que é crente espinho. Pastor, ninguém gosta de mim no meu trabalho porque eu sou muito santo. Você é muito bobo. Nós temos que ser pessoas agradáveis. Não é agradável por negociar as verdades ou por não saber dizer não. É agradável por saber amar. É agradável por saber servir. É agradável por se importar com o outro. agradar, meu querido, por ser uma pessoa alegre. O reino de Deus é alegria. Eu sou santo, por isso eu fico com um bico. Sim. Você não tem nada de santidade nisso. Jesus Cristo disse, certa ocasião em que os discípulos foram comprar comida, ele disse, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. E esta comida vocês não conseguem compreender ainda. Porque, meus amados, muitas vezes a gente está tão na carne, tão ligado a este mundo, que a gente não consegue entender a grandeza de ser um instrumento de Deus. Não existe plenitude se Cristo não for o centro. Não existe plenitude se você não fizer a vontade de Deus. Não existe plenitude se você não fizer a obra de Deus. Mas no entendimento, meu querido, que requer uma dedicação ferrenha para fazer. Porque o reino de Deus é tomado à força. Existem muitos crentes preguiçosos, negligentes. Mas eu sei que não será o caso de nenhum de nós mais. Porque nós temos uma visão agora diferente, à luz do que Paulo está dizendo. Eu quero me dedicar e me empenhar de todas as minhas forças. Porque há um reino posto. Há uma glória eterna. E eu vou me superar, não para bater no peito e dizer eu sou melhor, mas para dizer o Senhor é melhor. Aos mornos o Senhor vomita, porque diante do reino de Deus não pode haver indiferença. Tem que haver fervor, compaixão, paixão e muito empenho para a manifestação da glória daquele que é eternamente santo. Feche teus olhos. Qual é o seu compromisso com Jesus? Muitos de nós, o nosso compromisso se resume, sabe o quê? Quando me convém, quando me é favorável, quando é melhor para mim, então eu assumo compromisso. E a gente pensa, o que eu tenho que ganhar com isso? Não é assim. Me amarás de todo o coração. Me amarás de todo o seu entendimento. Me amarás com toda a sua força e com toda a existência do teu próprio ser. E me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, diz o Senhor. E quando isso acontece, meus amados, e quando nós aprendemos a ter uma dedicação, não por nós mesmos, mas em prol do reino de Deus, ser co-participante do Evangelho, se prepare para ser sacudido pelo Senhor. Se prepare de glória em glória o Senhor te transformar. Te prepare para Deus te encher de uma maneira diferente e você ser um instrumento refinado, precioso da presença de Deus, porque melhor é dar do que receber. Cobiçais e nada tendes, porque pedis maus, pedi para os seus próprios prazeres. Da onde vêm as guerras e as contendas que há entre vós? Porventura não é das paixões que palpitam vossos corações? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo, avanço, caminho, corro para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo. Eu quero te chamar e te convocar, e nessa convocação não é minha, mas é do Senhor Jesus Cristo. Jesus diz, aquele que não se aborrecer de pai e mãe, aquele que amar mais a sua vida do que a mim, não é digno do meu reino. Jesus Cristo diz, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, negue a si mesmo e seja o meu discípulo. Há renúncia posta, há compromisso abnegado colocado em teu coração e o meu, e o Senhor, o Espírito Santo te chama. Mas há um paradoxo em tudo isso. Por maior abnegação, compromisso, labor, fervor, luta, por mais empenho que você possa ter, o jugo do Senhor é leve, o fardo do Senhor é suave, o caminho estreito é um caminho de delícias, um caminho de estreito é um caminho de glória, honra, poder e majestade do Senhor. Então quando eu aprendo a vencer a mim mesmo, a minha carne, o meu coração pecaminoso, egoísta, avarento, o Senhor, o Rei da Glória, vai te mostrar um tesouro maior, melhor, maior na tua presença para a sua vida. Os que têm ouvidos ouçam a voz do Espírito e marchem em favor dele. Eu quero te abençoar. Eu quero que você saia com esse coração diferente hoje. Eu critiquei os atletas, mas eu vou esmurrar o meu próprio corpo para que eu não venha envergonhar o Evangelho de Cristo. Eu quero te abençoar. Você que se dispõe a fazer, a se entregar mais, a dar um passo. Não se faz um atleta de um dia para a noite, se leva uma década para fazer um atleta de alta performance. E se leva uma vida para fazer um cristão fervoroso na presença do Eterno. Mas cada passo nós precisamos dar na decisão de deixar as coisas para trás do mundo e prosseguir para o alvo. Eu te chamo, vem, meu amado. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor tem me dado tanto mais do que eu tenho feito. Chega a ser inexplicável quanto o Senhor tem nos dado. Porque assim o Senhor faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Mude, Deus, a nossa visão, a nossa atitude, o nosso compromisso para com a tua casa, para com o teu reino, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus, muito obrigado pelo povo de Deus que aqui se reúne, pelos convidados que aqui estão conosco, Pai, pelo pastor, o teu ungido que está aqui conosco, derrame da tua graça, da tua unção sobre a vida dele, sobre a sua família, sobre a sua descendência, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus para todos sempre. Deus abençoe, meus queridos. Você acabou de ouvir mais um líder de audiência. Programa Culto Brasil, com pastor Helder Rodrigues, transmitido diretamente da Igreja Presbiteriana Manancial em Brasília.